Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amigo, amigo que nos prestigia, o Disco do Dia traz hoje o primeiro de uma série de dois programas dedicados ao novo álbum de Nauset, Meu Quintal. Começamos com a música título que abre o disco, Meu Quintal, parceria de Nauset e Luiz Tatite. Meu quintal tem um rio que ainda dá pra navegar. É um canal, um desvio, Pantanal. Fica ali no fim das águas. Meu quintal é assim, matagal que não tem fim, avatar de um jardim. Portugal cabe inteiro nessa mata. Tem coqueiro que dá coco, cancioneiro que dá canto pra quem quiser cantar, que dá samba pra quem ginga, gira, pula, roda o mundo do quintal e sonha. Meu quintal. Meu Quintal, o novo álbum de Nauset, é um disco autoral, com faixas inéditas, arranjos originais, com uma sonoridade acústica e um clima todo pessoal que a cantora e compositora transmite durante as 12 faixas. Confira em A Velha Fiando, uma parceria de Dante Ozzetti e Luiz Tatite. Bandos de insetos inquietos invadem os campos, devastam cultura, mas são devorados por sapos gulosos. Só sobra uma mosca que pousa na velha e a velha fiando. Fábricas vêm para os trópicos, fim das florestas, o solo deserto aquece o planeta, derrete as geleiras, aumenta o oceano, oceano na velha e a velha fiando. Vikings do norte da Europa, piratas matreiros dominam a Islândia e cruzam o Atlântico atrás de outros povos, acabam encontrando a casa da velha e a velha fiando. Júpiter bate em Saturno, que toca em Urano, que troca de órbita e pega seu rumo pro lado da Terra. Tem corpos celestes que caem na velha e a velha fiando. Ela tem que fiar, ela tem que tecer. Não dá pra confiar que amanhã vai amanhecer. Tem que tentar, até onde der, até onde sonha uma mulher. Participam do disco os músicos Dante Ozzetti nos violões, Sérgio Rezzi na bateria, Zé Alexandre Carvalho no contrabaixo e Mário Manga nas guitarras, cello e violão tenor. Mário Manga assina a produção do álbum. Ouça Tupi, mais uma música da cantora, em parceria com Arthur Nestrovski. Amanheceu, bicho cantou, mudou o gosto do ar. Ela e eu, ele e eu, eles e eu e o lugar. Bola de luz, bicho no azul, cheiros e sons. Vários parceiros dividem as autorias das canções com a artista, mas o mais constante deles neste álbum é o Luiz Tatite. Ouça Equilíbrio, mais uma da dupla Ozzetti e Tatite. Se me viro numa dura que essa altura não dá pra parar, se parar desequilíbrio, não dá pra recuperar. Faço um jogo de cintura, mas não tenho compostura, porque sem me equilibrar, e tem hora que